a set going strong, lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand, but a hell of a man. This cat of the slum had a mind, wasn't dumb. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets, trying to get on.

a dollar bill like a picture street. Leave me on the corner, boy, don't leave me. Man in a suit with a bow tie neck, one of my purple day prices. Rádio Muda, é isso aí, tamo ouvindo aí do playlist do meu grande camarada Diogo, que apresenta aí o programa Bar na Cama. E ele toca esse som, que é esse som é do Frank Zappa, e o som que tocou antes também é do Frank Zappa. E é um som que eu curto pra caralho, cara. Eu toquei e aí o maluco veio aqui e falou, oh, da hora, vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo agora. Beleza? Vai. Frank Zappa, Rádio Muda. 88.5 FM Livre. Encontro de rádios livres rodando aí. Got a little lady walk that street. telling all the boys it's crazy. $20 bill, I can sit you straight. Leave me on the corner, boy, I go. Man in a suit with a bow tie neck, one of my club will take my shit. Muffin sounds the crowd with your rescue. Reggae sounds that for a while to go silent too. Put on sound so I'm not happy to do. Everybody let back hand. I'm a free man. Everybody let back hand. I'm jumping and singing. Everybody let back hand. I'm a free man singing. Everybody let back hand. I'm jumping and singing. Degenerate the faithful with that crazy cat boss sound. charming thing. But as the wind changed direction and the diplomat took fire, the crowd caught a will. É isso aí, galera. Rock the Castro, sabe? Flash, continuando aqui da nossa conversa, Peripequi, nessa ótica, o rock dos anos 80, The Clash. Cara, o The Clash fez um grande serviço, ele trouxe um reggae, mano. The Clash trouxe um reggae, cara, olha, London Calling. Rock the Cash Bar! The Clash legal, vai lá no London Call. Mas espera aí, olha, vamos dá um pause aí. Vamos colocar o... É, então galera, estamos chamando aqui numa experiência de... áudio, vídeo difusão. Vamos colocar um vídeo do produzido aí nas últimas manifestações. Isso era junho ainda, isso era julho. 11 de julho foi o ato, não sei quem colou aí, foi o ato na frente da Globo. Esse ato não entra, vai rolar, olha. Ah, vai ter outro ali. Então, esse ato foi um ato legal, porque era a galera pensando em como a gente pautar esse rolê da democratização da mídia e não sei o que mais, mas num viés mais radical e tudo mais. E aproveitando algumas experiências do MPL, não sei o que. O pessoal tem falado muito do Ocupe a Mídia e tal, isso, né? Só porque eu acho que a gente tem que pensar como radicalizar, né, essa pauta e pensar que ela faça ali, PQ ali, no... Tá na cara logo. Piqui. Então quem quiser ver o vídeo, ele é uma produção aqui, ó. Piqui. Isso, tchau, tchau. Pode dar. Acho que tá nessa. É. Ah, tá. Deixa eu só. Ah, bom, a gente fez várias coisas hoje. Rolou oficina de comunicação corporal ali no Teatro de Arena, de cartografia social. Foi bem interessante. Foi filmada, inclusive, a dinâmica corporal, ficou legal. Amanhã, inicialmente, era às 11 horário, mas como tem uma galera que vai embora meio-dia, a gente combinou às 10. Então, quem quiser chegar às 11, tudo bem, mas já vai ter uma galera já às 10. Então, vai embora às 2. Mas fica o convite. Quem quiser chegar às 10 da manhã, a gente já vai estar aqui trocando ideia e tal. Pra começar. Não, então vamos chegar às 9. Começar às 10. Se a gente rádio muda, com os rádios livres. O pessoal está meio cansado já. Estamos aqui há 12 horas. E é isso aí. Vai ter um vídeo do quê? É, repetindo, é um vídeo que foi produzido no ato do dia 11 de julho de 2003, ato contra o monopólio da mídia, cujo mote era o fim, era um mote claro, né, concreto, 20 centavos, o fim das concessões a políticos de televisão e rádio. Então vamos lá, é um vídeo curtinho aí, 6 minutos. É, galera. No fundo, tudo é uma imensa ignorância política. É burrice misturada a um rancor sem rumo. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. os soldados ferem sem identificação? Tem um motivo especial? Isso aí é um protocolo? É novidade? Não é, né? De novo, é. O que digo de novo, cara? Você tava falando, né? Faz parte da democracia, eu tá filmando? Faz? Faz? Da hora. Então escute bem, aqui é local de democracia, não anarquia, ok? Não confunda democracia com anarquia. Só não fica ofendido se depois eu editar e cortar que você falou da democracia, tá? Boa noite. Vamos matar, Globo! Vamos matar, Globo! Agora o comentário de Arnaldo Jabor. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Um grupo de cerca de 400 manifestantes está fazendo neste momento um protesto contra a TV Globo no bairro Brooklyn. O grupo se reuniu numa praça na zona sul da cidade e está caminhando pela avenida Luiz Carlos Berrini em direção à emissora. Os manifestantes pedem a democratização da mídia e a revisão das concessões de TV. Gritam palavras de ordem contra a emissora e fazem discursos. Alô, alô. Ah, ah. Oito, oito, sete, oito, cinco. Rádio Muda. Good morning. Well, it's time to get out of bed, but you must hop right out and don't be lazy. Nós sobrevoamos a prefeitura de São Paulo, desconcentra um grupo de manifestantes e alguns deles colocaram fogo agora há pouco num carro de reportagem. Pega esse menino, ele coloca a Globo. Como, então, É isso aí, ó. Esse papo aí é legal. É o papo que tá rolando, inclusive, em torno dessa questão de como que a mídia vai ser pautada diante desse contexto aí de mobilização e tudo mais. E um pessoal brisando um pouco na experiência do que aconteceu no MPL, viu dois pontos assim e... Enfim, um deles era o trabalho de base e o outro era se ter uma pauta concreta, entendeu? Pra explicar o sucesso, né? E aí eles... O sucesso assim, né? Por que que, sei lá, de repente aconteceu, né? As fagulhas no bairro de Pólvora. E aí o pessoal tava querendo tensionar dentro da mídia isso, e uma pauta concreta. Inclusive tem respaldo na Carta Maior, na Constituição, entendeu? O artigo 54 é... A proibição de concessão de rádio e TV é políticos, artigo 54 lá e tal. E isso seria uma pauta concreta, entendeu? Para você pegar e esculachar, porque afinal é assim que faz política, né? E assim que a gente conseguiu quebrar a perna dos caras, porque eles queriam desmobilizar a pauta, mas falavam, não, é 20 centavos, sabe? Tipo, a gente vai estar na rua enquanto essas porra não cair. Então, se a gente tem uma pauta concreta, um rolê assim, é muito interessante, sabe? Mas eu não sei se também é a coisa, né? É mais interessante, mas vai aí, manda aí, filho. Não, fica aí, meu, pra gente debater, porra. Não, é... Lógico. É... Tô gostando. Então, eu não sei se vocês lembram, se vocês estavam aqui, quem tava se lembra. Quando a gente fez, acho que o ano passado, o ESC, foi o último encontro que a Muda fez, que veio um maluco e ele trouxe um... Ele trouxe uma história aqui, cara, que fica na minha memória. Que é louco você pensar isso aí, cara. Ele disse assim, ó, que em São Paulo tem uma rádio lá que ela não tem concessão, entendeu? Ela não tem concessão, assim como as rádios livres não têm concessão. Ela é comercial. Aí que vai a questão. É uma rádio que ela é do filho do Fernando Henrique Cardoso. E o conteúdo dela é a... É um pacotão que é comprado pra tocar aquela rádio. Que é um conteúdo que vem da Disney. Ah, é a Disney Radio! É a Disney Radios. Eu já ouvi dessa Disney. É a rádio que a juventude ouve depois do fim da Jovem Pan, depois da morte da Transamérica. É Disney Radio! Jovem Pan, a Jovem Pan tá miada, eu acho, não tá? Transamérica já não existe há muito tempo, eu acho. Não, em São Paulo? Não, em São Paulo, cara. Em São Paulo, capital, não existe mais Transamérica. Eu acho. Não, que eu acho que é legal a gente pensar. Rádio Disney sem concessão do filho do Fernando Henrique. Ou seja, é um poder político, cara. E uma coisa que se deita e rola, cara. Tipo, putz, como assim? Tipo, eu vou fazer uma. Vou usar a rádio difusão pra ganhar dinheiro. Puta que da hora, faça! Você tá entendendo? Aí você nem precisa de concessão. Aí eu acho que aí é outra discussão dos evangélicos, né? Porque daí é uma outra doutrinação que a gente pode discutir. Hoje, quando o Juba falou assim, que ia sobrar os 20% da... É só o comentário que o final de tudo é o pó. Não posso ver, não posso voltar. Vai lá, evangélico! Não vou nem entrar no mérito da questão religiosa, né? Mas o vídeo ali deixou bastante claro como é que... Ah, que você não tava aqui, né? Ó, você ouvinte, você não viu, mas a gente assistiu pelo menos o áudio. Você escutou pelo menos o áudio do vídeo, né? Que a gente passou aqui agora. Não faz muito sentido isso. Mas... Ah, bom, foda-se, velho. Só quero falar um bagulho. Maião, seu trouxa, você perdeu. Entendeu, Maião? A gente tá aqui curtindo o rolê. Maião veio lá, meteu a migué do eu tava dormindo, não consegui acordar, não veio pro encontro. Então é isso, Maião. Perdeu, mano. E não mete o louco não, hein, mano. Não mete o louco. Porque é isso, velho. Agora você só vai ficar sabendo como é que foi. Mas... fala aí, né, mano? Salve, Mael. Tá ligado que você não tá mais escutando stream, deve estar em outra vibe já, assim como eu já deve ter atravessado o espelho da dimensão terráquea. Eu tô em outro lugar agora, velho. Sensacional, velho. Karnak muito louco, a Bujanra aí, né? Muito bom. Mas o Maião não veio novamente. A gente sente saudades do Maião, né? Que nunca esteve presente, mas por se fazer concreto no nosso imaginário, né? A gente sempre lembra. Maião, o cara da Varsa que disse que vinha, mas não veio, velho. Fez que ia, mas não foi, tá ligado? Fez que foi, acabou no fundo. Aí a gente tá aloprando agora porque tá perdendo um puta rolê da hora aqui, ó. Podia tá bem louco colando na casa do Pig pra comer pra caralho, que é o que ele mais gosta de fazer. E mas não vai poder. Demorou? Firmeza, firmeza maior. Oh, antes de tudo, a gente até tinha que ter feito essa fita, né? Mas quem sabe alguém de São Paulo tá ouvindo aí. Tem um companheiro aí nosso aí, Albertito, tá vazando aí pra França. Albertinho, mano, Alberteco. Opa, ele fala que não é pra falar isso. Foi mal, Albertinho. Demorei aí. Mas quem tiver no streaming aí, que é uma outra possibilidade. É, quem tiver no streaming aí, perto do Morrinho, perto da USP, manda um beijo pro Albertinho, velho. Albertinho, eu não chamei de Alberteco em rede nacional. É isso aí, beijo. Vai pra França, vai. Tchau. Aí só mandar um salve no streaming aqui pro colega Peido Maia, que mais uma vez peidou no rolê. Há 10 anos que ele tá tentando colar e não consegue. Alguma coisa atrapalha ele, uma balada, uma biqueira, um rabo de saia, ou o despertador que não tocou. E é isso. Queria só dar um salve pra ele, dizer que eu curto ele mesmo assim, mano. Eu acredito que um dia ele vai colar. Essa música é pra você aí, ó, Peidoca. Valeu, Rádio Buda. Satisfação, mas esse...